Nós tínhamos uma lacuna, sentíamos uma lacuna na escola, portanto tínhamos o departamento de informática só com uma licenciatura em engenharia, em informática, e abrimos uma nova licenciatura que faz mais virada para a programação e para os sistemas de gestão de informação, ou seja, para a inteligência artificial, para a programação, portanto, uma área da informática mais articulada com o sistema produtivo e com os sistemas de gestão.